Veio a mim a voz do Senhor, Filho do homem, escuta e vê. No meio da casa rebelde, olhos que não querem perceber. Mudança vista, sinais dados, em meio à dor, um novo amanhecer. Eu sou o teu sinal, não temas, a palavra se cumprirá, pode crer. Oh, Senhor, eu confiarei, mesmo no meio da tribulação. Tu és meu Deus, meu refúgio, Tu és a minha salvação. Oh, Senhor, eu confiarei, Tua promessa não falhará. Na terra que parece desolada, Teu amor sempre reinará. O pão que como em tremor, a água que bebo, um clamor. Mas sei que em Ti há esperança, mesmo na escassez és meu Senhor. As cidades podem estar desertas, mas o Teu povo há de crer que em meio às sombras da vida, Tua luz sempre há de brilhar. Português e worship, acústica, guitarra, piano, CD2, BPM.